Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Apesar de ser uma noite fria, mas estamos felizes por estar aqui, por podermos nos reunir fraternalmente, em nome de Deus, em nome de Jesus, e aproveitar desse calor humano, aproveitar desse calor espiritual que a espiritualidade nos envolve. A gente não sente pela pele, mas sente no coração. E é assim que nós deveríamos nos sentir. Talvez a gente não sinta porque nós talvez não estejamos muito habituados a essas vibrações amorosas. Às vezes a semana, o dia é muito exaustivo. E essas experiências que nós temos, elas como que amortizam as nossas percepções. E a gente não percebe a grandeza da vida que nos cerca. Por isso que são necessários os momentos de pausa, de reflexão, de buscar ligar o pensamento, de buscar aquela sintonia maior. E às vezes a gente percebe essa assistência amorosa que nos envolve sempre. E mesmo quando a gente não percebe, os benefícios ficam. Vem depois, em algum momento, aquele bem-estar, aquela alegria que a gente não sabe a origem, aquele alívio enorme que a gente sente em algum momento depois, é o efeito retardado dos benefícios que nós colhemos quando viemos à casa espírita. Porque com certeza algo de bom nós vamos levar. Algo de refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, da nossa mente. Nós vamos carregar conosco desta noite. E permita a Deus que algumas das palavras que eu vou dizer aqui possam fazer parte dessa contribuição. Essa lembrança que faremos de um grande discípulo de Jesus e da lembrança do próprio Mestre, que ela possa nos aquecer então o coração. Quando pensamos na história de Jesus, e quase todos os cristãos, quando lembram de Jesus, pensam em grandes feitos que o Mestre realizou, de fenômenos incríveis, extraordinários, que ele, como Espírito puro, já Senhor da matéria, capaz de dominar pelo pensamento até os elementos da natureza, produziu efeitos extraordinários e que as pessoas que presenciaram ficaram abismadas. E quando muitos, nos nossos dias, lembram de Jesus, trazem à lembrança esses eventos como uma forma de demonstrar a grandeza de Jesus. Mas mesmo que Jesus não tivesse produzido a calmaria da tempestade no mar da Galileia, mesmo que ele não tivesse restituído a visão a nenhum cego, mesmo que ele não tivesse produzido a cura de tantas pessoas, ele ainda assim teria sido um homem notável. Ainda assim ele teria sido alguém excepcional, fora do comum. Porque ele foi alguém que conseguiu tirar o melhor das pessoas. Ele reuniu para junto de si pessoas imperfeitas, pessoas com limitações, pessoas com grandes imperfeições, e ainda reconhecendo nelas essas imperfeições, ele as acolheu e as transformou em discípulos, para que um dia eles levassem aqueles exemplos que ele mesmo vinha demonstrar. Jesus, por ter transformado a vida de pessoas, por isso só ele já é grandioso. Por isso só nós já temos em Jesus alguém fora do comum. Porque nós não conseguimos muitas vezes nem mudar a nós mesmos. Nós não conseguimos transformar nem mesmo o nosso coração. Por isso que nós precisamos tantas vezes das dores, das provas, das expiações, das lutas mais intensas, para ver se o coração de pedra que nós carregamos amolece um pouco. Para ver se esse coração bate mais amor, mais harmonia, mais paz. Nós não conseguimos nem mudar a nós mesmos. Mas Jesus, por onde ele passou, ele transformou vidas. E nós falaremos nesta noite de uma dessas vidas que ele transformou profundamente. E o exemplo desse discípulo de Jesus é tão importante para nós, porque nós vamos perceber em muitos momentos que ele tinha características muito parecidas com as nossas. Ele tinha traços da personalidade dele que se assemelha ao homem atual. Alguns intérpretes procuram pensar que aqueles que eram discípulos de Jesus eram pessoas especiais. E realmente, quando nós vamos analisar uma figura como de João, que ficou conhecido como evangelista, Nós vamos ver que ele realmente era um dos que tinha a melhor condição espiritual dos discípulos de Jesus. Era alguém diferenciado naquele tempo. Mas os outros discípulos não. Eram homens comuns. Eram homens imperfeitos também. Eram espíritos ainda meio que embrutecidos, porque tinham atitudes muito parecidas com as nossas. Se Jesus tivesse reunido para seu discipulado apenas aqueles que tinham qualidades muito avançadas, seria inútil a vinda dele, porque ele estaria demonstrando que o homem comum da terra não poderia se renovar. Mas foi intencional buscar entre homens simples, ignorantes, rudes, pessoas que pudessem se modificar com ideias, que pudessem se transformar pelo desenvolvimento do sentimento. Então, pelos discípulos, ele quis mostrar para toda a humanidade que aqueles que o seguissem poderiam ter uma nova vida. E nós vamos ver, através desta história da noite, então, um grande exemplo que deve nos inspirar, que deve nos fazer pensar que nós também podemos mudar a nossa vida, assim como esse personagem. Talvez não consigamos ainda ter uma missão grandiosa como a que ele teve, não conseguiremos produzir uma grande mudança em nós como ele realizou, mas vamos nos inspirar neste trabalho, neste esforço que ele realizou para seguir Jesus apesar das suas fraquezas, apesar das suas imperfeições, e se tornar alguém digno de ser chamado de discípulo de Jesus, digno de ser chamado de cristão. Vamos falar nesta noite na história de Pedro, que numa certa ocasião recebeu um convite de Jesus. Estava Pedro e André, o seu irmão, pescando lá, estavam recolhendo as redes, e Jesus, passando à margem do lago, os convidou. Jesus sabia que eles eram homens comuns, homens pescadores, rudes, que tinham deveres, obrigações, mas Jesus percebia o potencial de renovação que eles traziam. Sabiam que eram pessoas que poderiam modificar-se e fez o convite: segue-me e eu vos farei pescadores de homens, porque eles passariam a ser propagadores da mensagem de Jesus, trariam mais pessoas para viver a grandeza da mensagem do Cristo. E eles então largaram as suas redes e se propuseram a seguir aquele mestre. Buscaram um aprendizado, buscaram a compreensão de algo que até então eles não entendiam. Não sabiam muito bem onde eles estavam se metendo. Eles nem imaginavam o quanto as suas vidas se transformariam. Mas o mais importante é que eles seguiram Jesus. E para nós fica a primeira lição. Terá Jesus já passado pela nossa vida? Será que Jesus em algum momento chegou para você e falou: me segue? É óbvio que no sentido objetivo nós não presenciamos isso ainda. Não tivemos a felicidade ainda de ter o convite pessoal de Jesus. Mas de inúmeras formas ele tem nos chamado ao longo das nossas vidas. Ao longo das inumeráveis reencarnações que nós tivemos, de alguma forma a mensagem de Jesus nos chamou para uma renovação, para uma transformação. A questão é saber se nós já o seguimos e paramos de seguir, se hoje nós estamos seguindo Jesus realmente, ou se nós estamos ainda confundidos, iludidos, pensando que seguimos Jesus e ainda não o seguimos. Porque para seguir alguém, é necessário seguir os seus passos, passar pelos mesmos caminhos que essa pessoa passou. E quando lembramos da missão de Jesus, temos que lembrar que ela toda foi pensando em ajudar aquele que mais precisava, a trazer uma renovação na vida daqueles que precisavam. Quem seguiu Jesus pensou no seu semelhante, pensou no próximo. Nós estamos pensando no próximo hoje? Nós nos importamos com as pessoas hoje? Elas fazem parte da nossa vida? Se estiverem fazendo, nós somos seguidores de Jesus. Agora, se nós só nos preocupamos com a nossa vida pessoal, com os nossos interesses imediatos, com a nossa família, e não nos importamos muito com a nossa grande família humana, com a nossa grande família da humanidade toda, nós, se não estamos nos preocupando com eles, é porque nós ainda estamos deixando de seguir Jesus. Só estaremos no caminho que o Mestre nos convida se nós estivermos nos importando por onde nós passarmos. Quando nós caminhamos nas ruas, nós olhamos o nosso próximo com indiferença, com desrespeito, nós pensamos nele como alguém que merece a nossa consideração, nosso respeito ou não? Nós vemos nas ruas pessoas muito agitadas, rápidas, correndo todos os dias, avançando o semáforo, atropelando umas às outras. Nós vemos nos ambientes de trabalho as pessoas muito focadas nas suas metas, nos seus interesses, nos seus objetivos pessoais, muitas vezes competindo de forma desleal com o próximo. Muitas vezes fazendo de forma a prejudicar o outro para obter resultados. Quando nós estamos agindo assim, de modo insensível em relação às outras pessoas, de modo prejudicial à vida do outro, indiferente e até prejudicando, nós estamos seguindo Jesus? Não estamos. Então, para sermos verdadeiros discípulos do Mestre, nós temos que ter essa preocupação com as pessoas. Fazer o que está ao nosso alcance. Não vamos restituir visão a ninguém, não vamos curar nenhuma doença incurável, mas nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar, nós podemos pelo menos não atrapalhar a vida do outro, e já será algo grandioso que nós estamos fazendo. Então, seguir Jesus nos nossos dias é ter uma preocupação com o próximo. Isso é essencial em nossas vidas. Por mais que nós estejamos cansados, abatidos, em lutas tremendas, por mais que nós carreguemos perturbações em nossa mente, complicações na nossa vida familiar, tumulto na nossa vida financeira, nós não podemos permitir que isso tire de nós a nossa humanidade, que isso tire de nós a nossa disposição de vivermos fraternalmente. Muitas pessoas justificam que estão vivendo momentos de muitas dores, muitas lutas, e por isso que estão agressivas, estão muitas vezes agindo de forma a prejudicar o outro. Mas nós que já buscamos esse conhecimento espiritual, sabemos que enquanto estivermos agindo assim, nós estaremos atraindo para a nossa própria vida a desarmonia e o desequilíbrio. Então, se nós quisermos realmente melhorarmos espiritualmente e realmente seguir a Jesus, nós temos que, apesar de qualquer problema, ainda assim ser uma boa pessoa para o nosso próximo. Ainda assim ser alguém que está preocupado com a comunidade, com a sua sociedade, com aquele que está na rua. Não podemos nos tornar indiferentes à dor do outro, porque dessa forma não tem como ser discípulo do Mestre. Então, eles seguiram Jesus, nós também podemos segui-lo. De que forma? Realmente tendo essa atenção, essa preocupação. E nós vamos ver que Jesus, em muitos momentos, nas suas orientações, na sua ação junto aos discípulos, ele vai orientá-los realmente para que eles prestem atenção uns aos outros, para que eles sejam realmente companheiros, leais, sinceros, para que eles sejam autênticos, para que eles se ajudem, para que eles não pensem que um está acima do outro, para que eles realmente sejam irmãos. Então Jesus os instruiu, e para que eles instruíssem outros, para que vivessem esse amor fraterno com todos os homens, com todas as mulheres, com todas as criaturas. Por que não? Por que não ver em tudo que é vivente parte da mesma vida que todos nós fazemos parte? Vermos que todos, na verdade, estamos aqui nesse mundo com o objetivo de evoluir, de progredir, de crescer e até de sermos felizes. Jesus nos ensinou, então, através dos discípulos, essa vivência amorosa e fraterna. E Pedro aprendeu isso seguindo Jesus. Numa certa ocasião, Pedro, que teve experiências extraordinárias com Jesus, e é interessante que essa narrativa que nós vamos encontrar nos evangelhos, dos diálogos com Pedro e Jesus, ela é muito didática, porque ela revela um próprio diálogo de Jesus com a humanidade em todos os tempos. Muitas vezes, quando Pedro fala, ele fala em nome do homem terreno, do espírito em evolução nesse planeta maravilhoso, nessa morada celeste que nós podemos desfrutar, que temos que agradecer a Deus todos os dias poder acordar neste mundo. Ele fala muitas vezes como homem do nosso tempo, que já conhece algumas coisas de natureza espiritual, mas que ainda tem tanto a aprender. Uma certa ocasião, Jesus querendo saber o que falavam sobre ele, e até para poder conhecer ali as reações dos discípulos, perguntou: o que estão falando sobre mim? O que dizem que eu sou? E aí Pedro, inspiradíssimo, foi e disse para Jesus isso: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Porque daí Jesus perguntou: e para vocês, o que eu sou? Porque muitos achavam que Jesus era Elias, que Jesus era um dos profetas que tinham voltado da morte, achavam que Jesus era o Messias, e era uma confusão. Mas aí então, quando ele perguntou: e para vocês, quem eu sou? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que ele era abençoado por ter chegado àquela conclusão. Porque ali estava um coração cheio de fé, alguém cheio de boa vontade, alguém que estava acreditando naquelas instruções, naquelas promessas. E foi aí que Jesus disse que sobre aquela pedra, porque o nome de Pedro, pedra, Jesus fez uma comparação, sobre aquela pedra ele assentaria a igreja. E muitos pensaram que a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, porque igreja quer dizer isso, não é construção, é comunidade, é aquela congregação de pessoas que seguem realmente os ensinamentos de Jesus. Nós podemos estar numa praça, estaremos numa igreja. Os nossos irmãos cristãos de outras denominações não vão dizer, mas dentro do Centro Espírita, na nossa comunidade, nós também somos uma igreja, nós somos uma comunidade de cristãos, embora eles não aceitem as nossas interpretações. Mas então Jesus disse que a sua igreja, a sua comunidade de seguidores, seria construída sob aquela pedra. E muitos ficaram pensando: ah, é a igreja que Pedro fundou, que depois virou o catolicismo romano. Mas não. Jesus estava dizendo que ele construiria a comunidade de pessoas aqui na terra, que seriam diferentes, que se modificariam, baseadas ali naquela fé autêntica que Pedro estava demonstrando. E no sentido também simbólico, ele estava dizendo que a primeira comunidade cristã surgiria na casa de Pedro, sim. E ele seria o chefe de todos eles, que transmitiria esse cargo aos outros? Não. Ele seria o grande servidor, como nós veremos futuramente. Jesus estava dizendo que numa comunidade onde as pessoas se servem umas às outras, em que elas se auxiliam, ali estaria sentadas as bases daquela mensagem revolucionária que ele vinha trazer. Ele estava dizendo que o mundo seria transformado quando as pessoas aprendessem a viver em comunidades, em que todos se ajudassem mutuamente, em que ninguém queria prejudicar o outro. E hoje, quando nós analisamos a nossa sociedade, nós vemos por que ela é tão falha, por que tem tantos problemas. Porque tem alguns querendo mandar nos outros. Porque tem alguns que querem se apropriar o que é de todos. É onde deu tudo errado, em todas as sociedades, em todas as comunidades, em todas as associações que o Espírito em Evolução fizer. Enquanto ele estiver pensando em si mesmo, em vantagens individuais, ele está atrapalhando o desenvolvimento daquela comunidade. Quando ele pensa em termos gerais, comunitários, igualitários, ele está caminhando para a renovação. Então, onde nós estivermos, a associação que nós fizermos parte, a organização que nós pertencermos, o grupo a que estivermos ali participando, temos que deixar de lado os nossos interesses pessoais. Temos que deixar de lado aquilo que nós buscamos só para nos favorecer e pensar no coletivo, e pensar nas pessoas envolvidas, e trabalhar para que todos progridam, trabalhar com o espírito de cooperação. Era isso que Jesus estava dizendo, então, para Pedro, que seria construído a partir dele essa comunidade que mais tarde ele representaria, e que ele não seria o chefe, ele não seria o mandatário, mas ele seria o grande servidor. E é isso que Pedro se torna futuramente, um grande servidor dos necessitados e dos seus irmãos de fé. Então, quando Jesus disse que sobre Pedro assentaria a sua igreja, era no exemplo vivo daquele que, compreendendo as lições, passa a viver em favor do próximo, com fé em Deus, com confiança de que essa ação resultará num bem maior. É essa fé que nos falta tantas vezes na vida. que nós achamos que o que nós estamos fazendo não tem tendo valor nenhum, que aquela dedicação lá no nosso lar ninguém reconhece, que lá no nosso trabalho, onde a gente tenta fazer o melhor, nós nunca somos valorizados. E nós desanimamos porque ninguém vem nos agradecer pelo bem que nós fazemos. Às vezes a gente se dedica demais na casa espírita e ninguém reconhece, e nós ficamos tristes, chateados, porque ninguém nos dá o valor. E nós esquecemos de acreditar e ter fé que quem precisa reconhecer os nossos atos somos nós e Deus. Só, já basta. Basta que Deus reconheça que nós estamos fazendo a nossa parte. Porque o resto são seus filhos imperfeitos, que muitas vezes estão carregados de problemas, como nós mesmos, e não percebem que precisam se apoiar, se ajudar, que precisam se auxiliar. Então não nos preocupemos tanto na vida com as situações que nós vamos experimentando e nos dedicando e oferecendo o melhor e ninguém nos reconhece. Não nos preocupemos com isso, porque certamente Deus está vendo o que nós estamos fazendo. E tenhamos fé nessa ideia. Acreditemos que realmente seremos recompensados na medida daquilo que realmente nós merecermos. E que o que importa realmente é que Deus reconheça o bem que nós fizemos. E tenham certeza que Ele está presente em cada ato generoso que nós praticamos. Cada ação de caridade verdadeira que nasce do coração, tenha certeza, Deus está naquele momento com você. Ele está ali naquele momento presente. Assim como Deus está agora aqui presente entre nós. Porque Ele é uma realidade permanente no universo. Nada existe no universo que está ausente de Deus. Nós não o percebemos, mas Ele está constantemente em nossas vidas. É por isso que nos escapa a compreensão, por isso que é tão difícil entender o que é Deus. Porque Ele está numa condição, numa realidade que é fora da nossa capacidade de compreender. Mas se nós conservarmos essa fé, essa confiança de que Deus está presente, Ele certamente poderá ser percebido de alguma forma por nós. É aquele momento mágico quando você faz algo que é extremamente bom para o seu próximo e você sente o seu coração pleno de alegria, pleno de felicidade por ter feito algo bom. Aquilo é uma manifestação divina dentro de você. É a presença de Deus dentro de você. É porque naquele momento você se identificou de uma forma ínfima com a grande força que sustenta tudo no universo, que é o amor divino. Naquele momento você criou um vínculo, uma ligação com essa força que nós não temos ideia de como ela é. Mas naquele momento nós criamos essa ligação. Por isso que a espiritualidade, os espíritos superiores, tanto nos recomendam a caridade. A caridade amorosa, desinteressada, aquela caridade de entrega ao outro que sofre, de realmente de renúncia. Porque esse é um momento especial que nós temos de encontro a Deus. Esse é um momento que nós vamos realmente presenciar e experimentar a presença de Deus. Porque Jesus, Ele disse que era apenas pelo amor que nós chegaremos ao Pai. Quando perguntaram para Ele qual era o maior de todos os mandamentos, Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. E aí Ele disse: e o segundo, semelhante ao primeiro, e ao próximo como a ti mesmo. Então a forma de nos ligarmos a Deus é através do amor, é através da caridade, é através da ação. Obrigado. É através da ação em favor do nosso semelhante. Seja ofertando algo material de coração a ele, ofertando simbolicamente o nosso coração a esse ser. Ali nós estaremos nesse momento na verdadeira comunhão com Deus. É através do amor, da generosidade, da fraternidade, da caridade que nós estaremos em ligação com o Pai. E aqueles que viveram isso de forma intensa, viveram de forma grandiosa a vida terrena e experimentaram grandes alegrias. Então Pedro foi alguém que ao longo da sua vida soube descobrir esse caminho, como falaremos logo mais. Só que Pedro foi uma pessoa que também apresentou momentos de dúvida. Ao mesmo tempo que ele foi inspiradíssimo, Jesus disse que naquele momento, quando ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele estava sendo inspirado, ele também viveu momentos difíceis, de grandes dúvidas. Quando Jesus começou a se preparar, sabendo que ele viria a desencarnar, e começou a preparar os discípulos e a prenunciar que ele teria uma morte trágica como teve, Pedro ficou indignado com a situação. E ele fez uma colocação muito diferente dessa primeira. E aí ele disse assim: onde estará a justiça de Deus se passares por esses sofrimentos? E aí Jesus alertou a ele: tome muito cuidado, porque essa sua dúvida de questionar a justiça divina o colocará em grande perigo. Foi quando ele disse que ele estava inspirado pelas ideias que vinham do mundo espiritual mais inferior. Porque realmente, quando a gente abre em nossa vida a possibilidade da dúvida, de desacreditar em Deus, de desconfiar nessa proteção divina, nós podemos ficar muito vulneráveis. Quando a gente permite que a nossa fé, a nossa confiança de que o melhor para nós será o nosso destino, de que o melhor para nós nos é endereçado constantemente, nós abrimos a possibilidade em nossa vida de influências muito nocivas. Porque é no momento da dúvida que nós começamos a questionar o nosso comportamento íntegro e a pensar que nós podemos nos permitir outros comportamentos que nos levam ao desequilíbrio, que pode nos comprometer e nos vincular a situações e pessoas que vão comprometer por muito tempo a nossa evolução espiritual. E é muitas vezes nesse momento da dúvida que nós abandonamos compromissos, abandonamos responsabilidades, abrimos mão de sérias responsabilidades que levaram muitos anos para que as tivéssemos. E largamos de lado aquilo e buscamos outro rumo de facilidade, de contentamento, de satisfação. Tudo por causa de uma dúvida. A dúvida, ela é boa em muitos momentos da vida, quando nos leva a pensar em certas situações, em certas escolhas, mas nunca duvidemos do amor de Deus por nós. Nunca duvidemos da assistência espiritual que nós recebemos. Nunca duvidemos de que o bem que nós fizermos sempre representará um resultado positivo em nossa vida. Nunca duvidemos de que o caminho do bem, o caminho da ética, da integridade, da honestidade, da lealdade, do caminho do amor, da dedicação, é um caminho ruim. Nunca duvidemos, nunca permitamos que essa ideia passe em nossa cabeça. Porque muitas vezes, diante de decepções, frustrações, enganos, resultados que não alcançamos, nós questionamos os comportamentos que nós tivemos. Nós dizemos que fizemos tudo errado, porque não recebemos os resultados imediatos que nós queríamos. Não recebemos resultados materiais. E aí nós achamos que se nós buscarmos um outro caminho diferente, agindo de forma, por exemplo, antiética, nós iremos alcançar resultados melhores na vida. Esse momento da dúvida nós experimentamos ao longo de toda a nossa existência. Quantas vezes nós colocamos em dúvida se a nossa atitude realmente valeu a pena pelos resultados que estamos recolhendo da vida. E aí nós experimentamos grandes decepções depois, porque nós percebemos que já estávamos no caminho do bem, agindo de forma íntegra, correta, em todas as situações da vida. Então não permitamos jamais que a dúvida tire de nós essa caminhada firme e segura que nós estamos realizando na nossa evolução espiritual. Compromissos que já foram assumidos pela nossa reflexão, pela nossa consciência, que reconhecemos que são nossas responsabilidades, mantenhamos esses compromissos, não abramos mão deles. Seja com a família, com a profissão, com os nossos deveres na casa espírita, nos ambientes que nós estamos vinculados, mantenhamos ali a nossa lealdade a esses compromissos. E nós estaremos ainda no caminho do bem. Mas permita uma dúvida que nos desvie desse roteiro e estaremos em grandes complicações. E Pedro tem inúmeras experiências com Jesus. Nós vamos pular essa aqui. E essa aqui, que é algo que aconteceu já prestes à prisão de Jesus, bem próximo, quando ele, no seu ímpeto de defender Jesus, ele agrediu um dos soldados que vinham prender Jesus. E ele cortou a orelha desse soldado. E Jesus, mesmo sabendo que seria preso e morto a partir daquela situação, ainda assim ele curou a orelha do soldado e advertiu Pedro de que quem vivesse pela espada pereceria. Nesse momento, Jesus estava confirmando a lei da ação e reação. Que todo ato de violência que nós praticarmos, mesmo que seja por uma causa justa, aquele ato de violência gerará para nós uma situação equivalente no futuro. Então, ficou ali a grande advertência de Jesus. A lei de ação e reação, de fato, ela existe. Toda violência praticada retorna a nós em algum momento da nossa existência. Por isso que ele disse a Pedro, quem viver pela espada perecerá. Pedro vai passar por muitas experiências na sua vida para entender realmente essa situação. De que por mais justa que seja uma situação, não se pode jamais agir de uma forma que é baseada na violência e na agressão. Hoje nós presenciamos no mundo inúmeros problemas, inúmeras situações difíceis, e nós às vezes até pensamos, talvez tenhamos que fazer isso mesmo, punir de forma severa e violenta esses infratores para que eles não façam mais isso. Mas quando nós assumimos essa postura, nós estamos agindo como Pedro, acreditando que, apesar da injustiça sendo cometida, justifica a ação violenta para corrigir a injustiça. Mas a advertência de Jesus permanece para nós. Se nós vivermos pela espada, ou seja, pela violência, nós colheremos a violência no futuro em nossas vidas. Por isso que nós não podemos praticar violências, nem apoiar quem pratica violência, nem incentivar quem deseja praticar a violência, porque nós seremos partícipes dessa ação, ou seja, participantes, e também seremos responsáveis por ela, e ela de alguma forma retornará a nós no futuro. Por isso que nós temos que pensar hoje na solução dos problemas, dos conflitos, quaisquer que sejam. Nós temos que pensar em caminhos baseados na paz, na educação, no amor, na transformação. Jesus tinha poder para aniquilar todos os soldados naquele momento, porque quem cura tem um magnetismo capaz de levar à morte também. Mas isso nem se passava na cabeça dele. Em nenhum momento ele usou do seu poder para subjugar ninguém. Ele usou do quê? Do convencimento. Ele usou da argumentação, da exemplificação. Apesar de ter detentor de tanta força, tanto poder, ele não usou para atos de violência. Ele levou as pessoas à conscientização. Essa deve ser a estratégia que nós deveremos buscar para corrigir desvios onde nós encontrarmos. Se é no nosso lar, com os nossos filhos, usamos a persuasão, o convite amoroso, a exemplificação, a advertência, mas nunca a violência. Se é a solução que nós temos que encontrar no meio onde nós estamos vivendo e somos responsáveis por outras pessoas, usemos de forma a convencê-las, a conquistá-las para uma nova atitude, mas nunca a violência, nunca a coação, nunca a ameaça. Não trabalhemos com o medo do outro para obter o controle sobre ele. Porque o medo ele pode controlar, pode segurar, pode deter, mas assim que o indivíduo se sente seguro, ele age como ele queria. Agora, quando você convence, educa, transforma, renova, a pessoa, ela passa a agir de acordo com a sua consciência e ela se controla. Então a violência, a força, ela pode até deter por algum tempo, mas em algum momento aquilo que ela segurou explode e se manifesta. Por isso que não importa o que nós vamos fazer, nunca façamos com a violência, nunca façamos com o uso da força, da imposição, porque nós não estaremos ajudando de fato aquelas pessoas. Foi o que Pedro aprendeu com Jesus. E ele mais tarde, na sua vivência, ele vai demonstrar uma grande capacidade de orientação e de condução das pessoas. Pedro, ele foi de discípulo a apóstolo. Discípulo é aquele que segue e aprende, o apóstolo é aquele que leva o grande exemplo que ele aprendeu e passa a viver e ser, junto dos outros, um mestre também. E ele foi assim. Ele foi alguém que, naquela comunidade cristã que se formou na sua casa, porque ele começou a acolher os mais necessitados, os pobres, os famintos, os doentes, que eram relegados ao abandono, ele passou a viver intensamente aquele amor que Jesus ensinava. Enquanto os outros discípulos pensavam com razão em mais pregações e ensinar, Pedro, ele era mais prático, ele se aproximava mais dos necessitados. Mas nas horas decisivas, quando havia conflitos, quando Paulo se aproxima do cristianismo, já convertido após o encontro com Jesus em Damasco, e ele começa a ter ali intenções de levar a mensagem do Cristo, Pedro passa a ser aquela referência de sabedoria, daquele que, vivido já muitas experiências, defrontado pelas suas decepções, pelos seus enganos, pelos seus arrependimentos, ele compreende a mensagem de Jesus e ele passa a ser essa referência para os outros discípulos. Por isso que ele foi colocado como chefe dessa comunidade. Mas, na verdade, ele era o grande servidor que Jesus disse que deveria ser aquele que pretendesse ser o maior no reino dos céus. Era aquele que aconselhava, lembrando as lições do Mestre, de forma amorosa, de forma pacífica. E ele passa a ser, nessa fase da sua vida, não aquele que age mais por ímpeto, por instinto de conservação, de autodefesa. Ele é alguém que passa a buscar na oração a inspiração para a ação. Os momentos decisivos, graves, que ele percebe precisar intervir, ele busca na oração, por já ter grande fé e confiar nesse mecanismo, ele busca as respostas ali. Ele busca ali a inspiração do que fazer. Por isso que ele se tornou alguém tão prudente, tão sensato, que se tornou a referência para os demais. Porque ele soube acalmar os seus ímpetos, os seus instintos, a sua agressividade, as suas fraquezas, para confiar mais em Deus. E ele passa a ser um grande exemplo de fé. E ele usa da oração, da prece, como esse mecanismo de encontrar as respostas da vida. E é o mesmo mecanismo que nós podemos usar hoje. Sabe aquele momento mais difícil da sua vida? Aquele momento mais assim complicado, que você não sabe o que fazer? É o momento que você pode fechar em si mesmo e pedir a Deus ajuda. Tenho certeza, a resposta vem. Ela vem, mas é que muitas vezes nós não queremos aquela resposta. Nós queríamos a do nosso desejo. É aí que nós precisamos aprender a silenciar o nosso querer e entender o querer de Deus. Que muitas vezes é contraditório aquilo que nós queremos. É muitas vezes o inverso. Mas aí vai de nós submetermos aquilo que nos vem. Muitas vezes como uma ideia, uma inspiração. Às vezes vem pela boca de outra pessoa essa indicação. Mas daí vai de nós aprendermos a silenciar os nossos interesses mais imediatistas e pensar naquilo que é o mais abrangente, aquilo que atende mais interessados, aquilo que está mais condizente com os ensinamentos de Jesus, aquilo que está mais inspirado pelo amor, pela fraternidade. É ali que nós vamos saber que a resposta vem de Deus. É ali que nós vamos descobrir que nós temos essa possibilidade de saber o que é melhor para nós. É através desse mecanismo de pedir a Deus que nos inspire, que nos ilumine a mente, que nos dê a ideia que nós precisamos para a solução dos nossos desafios. E nós, se tivermos um pouquinho de boa vontade, nós percebemos essa resposta. E Pedro agiu assim em inúmeras situações. Ele foi um elemento de conciliação entre as correntes divergentes do cristianismo, sempre buscando o equilíbrio. Nunca rachar, nunca separar. nunca entrar em conflito, mas entrar em entendimento. Ele foi alguém de grande fé, porque confiou ardentemente nas promessas de Jesus, demonstrou equilíbrio nas horas mais graves da vida, e a caridade sempre acima de tudo, o amor ao mais necessitado. E ainda assim, ele passou por uma situação difícil. Ele, como muitos dos discípulos de Jesus, apenas João não foi levado à morte, ele foi levado a uma condenação, e como os romanos puniam naquela época, era a morte na crucificação. Só que ele, por um exercício tremendo de humildade, disse que não queria ser crucificado como Jesus. Ele se submeteu à sua punição e ele pediu que fosse crucificado então de ponta cabeça, para que ninguém o associasse a Jesus. Ele exerceu a grande virtude da humildade. Ele não queria em nada se igualar ao Mestre, apesar de segui-lo. É um grande exemplo, porque muitas vezes a gente faz algumas coisas boas e a gente já começa a se achar muita coisa. A gente faz algumas generosidades na vida e acha que a gente já se elevou muito. Ele chegou a essa grande consciência: eu ainda não sou Mestre, eu ainda sou muito pequeno. Ele não queria que ninguém o idolatrasse acima ou como Jesus. Ele era consciente da sua imperfeição ainda. Por isso que ele pede para que fosse crucificado de ponta cabeça. E alguém pensaria assim: e o que valeu essa vida de tanto amor, tanto sacrifício, se ele termina a vida dessa forma tão trágica também? Alguém poderia perguntar isso. Mas nós que sabemos que a vida tem uma lei chamada lei de ação e reação, e que nós temos que passar por provas, por experiências, que são muitas vezes dolorosas, mas elas representam o final de uma trajetória de experiências difíceis, de resgates, de expiações que nós precisávamos passar. Ele teve tanta condição de suportar isso, e foi a sua morte menos sofrida, porque ele viveu todo o amor que Jesus o ensinou. E ele demonstrou esse amor. Aquele amor não o poupou da prova decisiva, mas o preparou para ela, para que a vencesse, sem revolta, sem ódio no coração, porque assim que terminasse essa existência, ele rumaria a regiões de luz do mundo espiritual. Ele estaria liberto daquele ciclo de provas, de lutas, que ele vinha vivenciando já algumas reencarnações. Porque como espírito em evolução aqui no planeta, ele tinha naturalmente muitas experiências que o levaram a esse último testemunho. Então, uma vida dedicada ao bem, apesar de nós termos qualquer prejuízo, ainda assim valeu a pena. Porque todo o bem que nós fizermos nos prepara para vencermos as provas mais difíceis. E vencidas elas, nós somos espíritos livres para progredirmos mais ainda. Então, ele é uma grande inspiração para nós. E para encerrarmos a nossa narrativa sobre Pedro, essa lembrança sobre alguns episódios de sua vida, lembrando que há inúmeros outros muito importantes para nos inspirar, nós vamos ouvir então uma música muito bonita que fala sobre a vida dele e que nos inspira também a refletir sobre esses exemplos. Será que está ligado lá? Ah, tá. Pode desligar. Frutificar minhas amigas. Tim e Vanessa, Pedro, e com ela nós encerramos as reflexões dessa noite, esse grande exemplo que ele representa para nós de cristão. Que Jesus abençoe a todos, ilumine, traga paz, alegria ao coração de todos. Muito obrigado.